andrecdesmoral.com.br. É nova, é nova, é nova, é nova, é nova, é nova, é nova. Mais uma nova, é nova. Grava essa, Nelson, grava essa, é mídia, é mídia. Foi na maloca onde surgiu essa fita, os moleque no paredão metendo a dança da pipa. Foi na maloca onde surgiu essa fita, os moleque no paredão metendo a dança da pipa. Arrastando a pipa, vem puxando a pipa, arrastando pra batom. Vou fazer uma música com isso. Aí deu isso, tá ligado? O passinho é muito fácil. Pegou, pegou, pegou, pegou, pegou, pegou. Vai, vai, oi. Eu disse, arrastando a pipa, oi. Depuxando a pipa, eu disse. Arrastando a pipa, vem puxando a pipa, arrastando a pipa. ela virou. Escondeu essa pipa, o moleque no paredão meter pra dançar na pipa. Foi na maloca onde surgiu essa pipa, os moleque no paredão metendo pra dançar na pipa. Eu disse arrastando a pipa, vem puxando a pipa, arrastando a pipa. Coara. Foi na maloca onde surgiu essa fita, os moleque no paredão metendo a dança da pipa. Foi na maloca onde surgiu essa fita, os moleque no paredão metendo a dança da pipa. Arrastando a pipa, vem puxando a pipa, arrastando a pipa. Lá, lá, lá, oi.